és o sumo sacerdote, chamado por Deus em amor, oferecendo dons e sacrifícios, compadecendo-se do pecado. Em fraqueza teu coração, escuta nossas súplicas. Com lágrimas clamamos, a ti entregamos nossas vidas. Cristo, nosso Salvador, eterna é tua compaixão. Aprendeu obediência, o teu amor temos salvação. Oh, vem e nos ensina a fazer o bem, a discernir. Com tua luz nos guia, em teu amor queremos existir. Sacerdote segundo Melquisedeque, tua voz é a nossa direção. Nos dias da tua carne, clamaste com grande aflição, ouvido por aquele que pode livrar da morte e da dor. Na tua obediência perfeita, encontramos paz e fervor. Cristo, nosso Salvador, eterna é tua compaixão. Aprendeu obediência, o teu amor salvação. Oh, vem e nos ensina a fazer o bem, a discernir. Com tua luz nos guia, em teu amor queremos existir. Desperta em nós a verdade, ensina-nos a ouvir. Não sejamos negligentes, mas prontos pra repartir. Teu mandamento é sólido, é vida em nosso ser. Crescendo em sabedoria, em ti podemos viver. Cristo, nosso Salvador, eterna é tua compaixão. Aprendeu obediência, por teu amor temos salvação. Ensina a fazer o bem, a discernir. Com tua luz nos guia, em teu amor queremos existir. Português e worship, acústica, guitarra e piano, 72 BPM.